papo de comédia que não tem. Só sangue bom, cola na cela, vem que vem, vem, vem. Interior paulista e a quadrilha passando por cima. Na levada batendo no tom, quero ver quem pega a rima. Aumente o volume e deixa a agulha onde estocar. Rap nacional, original que chega pra somar. Sem subestimar as fronteiras do país. O talento vem de dentro e está debaixo do seu nariz. Como você diz, o movimento pertence a todos, do Iapoque ao Chuí. É a voz do nosso povo na cadeia, na favela, na quebrada, na viela. Por onde sonoras pras pessoas que vivem nela. Onde estiver, pode botar uma fé. Cave Boy, MC, DJ, grafiteiro, skatista, não é mané. Representar hip hop em qualquer lugar. A prova tá aí, WRWZN. Atenção, muita atenção no que eu vou falar. Se liga na ideia, forte. Organização, abracadabra, essa é minha família. Uma pá de mano de talento mandando a sua rima. Eu vou chegar sem deixar cair. Seu gás vai subir, muitos entram no rap a troco de dinheiro. Mas quando são primeiro, seu nome dá até pesadelo. Se rap é o som, eu tô em Ribeirão, mostrando o verdadeiro dom. Essa é minha versão de ladrão pra ladrão. Quem é já sabe o que estou falando, minha rima não tem carapuça, serve fulano e pro ciclano. E nesse ano, muita gente já me chamou de louco, porque o que eu faço não viso lucro, tô menos dinheiro no bolso. Cachorro doido, objetivo e direto. Aqui só tem sangue bom, então ladrão, o papo é sério. Zum, zum, bum, chegou mais um. Periferia, a febre ZNA, é novo estilo. Resgatando do passado, os viciados, alienados. Informação aqui não falta, não, não, não somos tapados. Se o rap é o som, eu tô no tom. Se bolou, embolou, vixi, já tô Ben Johnson. A palavra é o recado, sem papo furado. Jesus é salvação, estamos lado a lado. O QI tá a mil, adrenalina a milhão. Papo de ladrão, rap é o som. Já cansei de ouvir baboseiras e besteirinhas. Agora eu te desmonto com as minhas rimas. O lado norte, ladrãozada, engatilhada. O outro lado da muralha, um salve rapaziada. Só um fim. Morou, quadrilha, rap tudo pra mim. Chego na paz, manda ideia chega. Na moral. Com humildade vou degrau por degrau. É só início, só. Eu vou na fé. Na eu tô fé. Que tô, vou que vou, seja o que Deus quiser. Mas meu rap vem pra falar da sequela. Esperança pra quem não tem arroz, feijão na panela. Não desespera, em tudo há uma saída. Ouça o evangelho que te mostra alternativa. Sem conversa fiada, é assim que se fala. Quem fala demais, deixa a brecha, acaba na vala. Hip hop consciente, mexendo com sua mente. Te ofereço a paz de Cristo, se não quer, eu sigo em frente. Respeito, humildade, colete a prova de bala. Consciência, fé, pra nunca deixar falha. União é o lema pra mudar Ribeirão. Gospel rap, skate, grafite, conscientização. Se liga nessa rima, quem fala é uma mina. Não sou de rolê e nem colo em esquina. Vou te dizer porque eu tô no movimento. O rap é o som, eu te mostro meu talento. Não acredito em qualquer conversa, a Bíblia não mente. Não deixa brecha pra quem sempre viveu na ilusão. Só a ideia certa pras irmãs, pros irmãos. Começo a proceder e provo pra você. Provo pra o sangue você. Que escorre é real, vem aqui pra ver. Tem morte aqui, vixe, tem morte lá. Lá. Por isso eu falo de Cristo queira me escutar. Minha rima não trava, não mente. Não, a não, fé não. E esperança, eu planto esta semente. Vida em Cristo, anuncio a paz. Prossigo na correria, te trombo até mais. Até mais.